a distância só nos faz sofrer. Voltei, porque o ciúme só nos faz perder. Voltei, meu coração já não suporta mais. Voltei, pois meu caminho é por onde vais. Voltei, porque ficaram coisas por dizer. Voltei, para não pensares que sou uma qualquer. Voltei, porque a saudade não me quis largar. Voltei, porque o teu rosto só me faz sonhar. Olá amor, eu por ti voltei. Olá amor, quero te abraçar. Olá amor, eu por ti voltei. Eu sempre te amei, eu quero ficar. Olá amor, eu por ti voltei. Olá amor, quero te abraçar. Olá amor, eu por ti voltei. Eu sempre te amei, eu quero ficar. Voltei, o passado não me esquece mais. Voltei, porque sou louca por te amar demais. Voltei, porque eu contigo não sei dizer não. Voltei, pois não consigo esconder a paixão. Voltei, porque a tristeza não me abandonou. Voltei, no fim de tudo o nosso amor ficou. Voltei, foi uma zanga sem razão de ser. Voltei, porque sem ti eu não quero viver. Olá amor, eu por ti voltei. Olá amor, quero te abraçar. Olá amor, eu por ti voltei. Eu sempre te amei, eu quero ficar. Olá amor, eu por ti voltei. Olá amor, quero te abraçar. Olá amor, eu por ti voltei. Eu sempre te amei, eu abraçar. Olá amor, eu por ti voltei. Eu sempre